como pão o meu flor. Aprende a ser teu compasso de um coração sofredor. Sou cheiro da maçaninha, tiro o perfume da flor. Eu balanço, mas não caio, é só na rédea do amor. Eu balanço, mas não caio, é só na rédea do amor. Peace.